É, que bom. Começa aí, Léo. Chega, peraí. Vamos botar essa merda. Tem gente pra caralho pra falar, vai ser foda. Não, eu quase não manjo. Eu não manjo de South Park. O que eu manjo, eu tô vendo aqui. Você não manja de nada, Dada. Tu que te conheço há 2 anos até hoje, você não entendi do que você manja. Eu não te pergunto nada. Caralho. Dada, você não sabe mexer com porra nenhuma. Caralho, gratuito. Porra. Vamos começar essa porra. Vamos. Porra, King. Além de conviver com uma divisão linguística... Ah, não, ele não colocou isso, cara. O King, Wikipédia não, né, King? Por favor. Já basta o post do Mo sobre mitologia, né? É. Caraca, velho, agora é o Wikiboy. De vinheta bola, temos o Wikiboy. Por que o Mo não guardou aquilo pra semana do Thor? Porque é um bicho. Ele erra! Eu mandei um e-mail perguntando, pô, né, dando uma indireta, né? Pô, a semana do Thor já começou, né, não sei o que e tal. Aí ele disse, não, Cris, é só em dezembro. Ah, tomar no cu, filho. Filha da puta, veja. Vai. Pior ainda, Yahoo Respostas. Porra, King. King, porra, Dada. Porra, Dada. Ô, King, vai dormir, seu filho da puta. Vai fazer post, King. Vai fazer post. Na corda, vai fazer post. King, você é só um programa, você não sabe de nada. Vai fazer resenha. Vai. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Bairro dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e a gente tá com a porra da casa cheia hoje, com incríveis 6 pessoas no podcast. Além dos nossos habituais amigos, Inferno. Lala. Creed. Franguinho, chupa o saco. Sorg. Ok. Joker. Jimmy. Temos também um convidado, eu diria que é um grande convidado, mas não é, um pequeno convidado, uma vez que ele é de menor. É o Franguinho do Capeta, do Macacos, Robôs, Zumbis, do Inferno, eu falei todos os nomes. Astral. Astral. Tá certo o nome, Play. Frango, essa é a parte. Fala, porra. Fala, é a sua vez, Frango. Eu tô engasgado com os meus e com o Todinho, calma. Vai. Sensacional. Pode repetir, por favor. Você pode repetir a minha parte? Tá, já foi. Já passou, já se apresentou. Foda-se. Perdeu. A melhor entrada que ele podia dar foi essa, que ele engasgou com o Todinho. Perfeito. Queridos ouvintes, é o seguinte, nós estamos enrolando para fazer esse podcast já tem mais ou menos um mês, mas o negócio, além de comer com buceta, é que South Park está fazendo exatamente quantos anos, Cris? Fez 15 anos. Muito bom, é por isso que eu falei que a gente está enrolando, desgraçado, mas aí eu voltei pro tempo presente para parecer que é uma coisa... Ei! Foda-se o que eu tô falando, foda-se o que tá aparecendo. South Park fez 15 anos. Cala a boca, Inferno. Fica mal educado, fique quieto, estou falando. Enfim, South Park fez 15 anos e nós vamos falar de South Park, obviamente. Do que se trata o programa, como ele é fantástico, melhores episódios, maiores mamilos e tudo que diz respeito a essa porcaria. E segue o baile. Alguém quer dizer... Pros nossos outros. Deve ter alguma múmia que não assiste South Park. Alguém quer falar do que se trata South Park? É um desenho, né? Alguém não sabe o que é South Park? É um desenho, né? É, o Dada, por exemplo. Ah, South Park tivesse. Se South Park tivesse uma frase no UOL, o Dada saberia. É, eu sabia. Sou bem informado. Cara, vamos resumir. É o melhor desenho de todos. Não, por quê? Do que se trata a South Park? Eu posso falar? Por favor, Frango, já que as quatro bichas não estão querendo colaborar, manda ver. Então, South Park é uma série americana criada, se não me engano, em 92, pelo Trey Parker e pelo Matt Stone. Ela começou como um curta, e a galera da Fox viu, gostou. Eles fizeram o segundo curta, dessa vez com uma temática natalina, e ganharam uma série de TV que já tem os seus 15 anos no canal Comedy Central. Conta a história de quatro garotos, o Stan, o Kyle, o Kenny e o Cartman, vivendo altas aventuras no seu quarto. Ô, meu garoto! Tá vendo suas múmias, pera, né? Pera aí, na boa, vamos trocar ele pelo Mou, tô falando sério. Sério, cara. Caralho, velho, já foi. Não pode, é da concorrência. É assim que se faz, você vai abrir o Wikipedia, lê o que tá lá e parece que você sabe o que você tá falando, cara. É lindo que eu queria que vocês fizessem. Eu ia fazer isso, mas a página só carregou agora. Porra de internet, cara. Internet de pobre? Tem uma coisa também, né? Mo é um garoto, mas é um garoto que fez 20 anos. Quer dizer, garoto de 20 anos tem problema mental, né? Tá na hora da gente trocar pra um garoto de verdade. Com 40 anos vai estar morando com a mãe. A gente precisa ter o Robin na BDE e o Mo já tá velho pra ser o Robin. Velho? Tá na hora de substituir o gurizinho, né? Uhum. Tá na hora, aqui, já. Mas, olha só, pra ler e fazer post, o Mo também consegue, pô. Então, pra quê? Ctrl-C, Ctrl-V do Wikipedia não serve, Chris. Pra testar o Wikipedia, o Fumou também consegue. Grandes coisas, o franguinho ler o Wikipedia. Cara, o Fumou vai se arrepender muito de ter faltado esse podcast. Vai se arrepender tanto quanto eu de ter faltado no último podcast, viu? E bem lembrado, senhor Jorge. E retardado, seu inferno. É o senhor. Inferno. Tá vendo, inferno? Você usa termos desagradáveis, você poderia ter dito de raciocínio lento, você poderia ter dito especial. Pô, retardado não é legal. Meus advogados vão entrar em contato com sua pessoa. Tá fudido, vai tomar um processo do Harvey. Porra, cara. Vamos esperar o Azaghal terminar. Para, porra. Vamos continuar, porra. Segue o baile. Ai, tô chorando. Fala, Pedro. O inferno é gordo que nem o Azaghal ou ele é uma pessoa normal? Não, ele é mais gordo que o Azaghal. É. Pô, cara. Isso é gordo, hein? É. Mas eu vejo meu pau todo dia, eu e sua mãe. É, que bom. As senhoras pararam já? Podemos continuar com o podcast? Ai, ai. Uau. É, imagina assim. Senhores, como o nosso querido convidado falou, que é bom ter alguém que sabe do que tá falando pra variar aqui, South Park é uma animação propositalmente tosca que fala das aventuras de quatro pirralhos na sua cidadezinha fantástica no meio da neve, que é aonde, inferno? Denver. Denver? É no Colorado. Denver é a capital, é no Colorado. É, South Park, caralho, eu vi a cidade, pô. Eu tava até agora rindo do Dadá, cara. Eu me perdi. Eu entrei. Agora como você. Passa em South Park, que é uma cidade. Cala a boca, galera. Galera, foco, pelo amor de Deus, cara. South Park é uma cidade fictícia no estado do Colorado. É, do Colorado, foi o que eu falei, não? Sim. Cidade. Exatamente. Puta que pariu, tá foda. Inferno! Santa coração. Já que o senhor tá on fire hoje. Eu não. É. O senhor, caralho, quanto mais gente tem, mais o inferno fica empolgado pra sacar. Que pariu, velho. O que você quer perguntar, cagado? Que até agora você só reclamou e não perguntou porra nenhuma. É, eu perdi até o fio da meada, na verdade. A verdade é essa. Ah, então passa pra outro. Cara, fala. Fala de um momento fantástico, marcante, sensacional, incrível e ou agradável de South Park que você se recorda. Algo que marcou um episódio, um fato ou algo do gênero. Bicho, pra mim o personagem assim mais fantástico no sentido de ser bizarro é o Mr. Garrison, né, cara? Mr. Garrison é foda. O cara é um professor que discute a sua sexualidade com crianças de 8 anos em sala de aula. Aí resolve fazer uma operação de mudança de sexo e vira mulher, e a escola tem que aceitar porque é politicamente correto. E South Park é foda, né, cara? South Park bate muito nessa tecla do das aparências, né, cara? De você forçar uma situação porque ela é, socialmente tem que ser ajustada, né, no grupo social. Então você tem que meio que se estuprar. Você vê um velho careca vestido de mulher e você tem que achar aquela coisa mais normal do mundo, aquela bizarrice. Porque se você disser que aquilo é bizarro, você vai estar sendo politicamente incorreto, né? Então o South Park bate muito nessa tecla. E isso é fantástico, né, cara? Essas coisas que a gente vê, essas bizarrices cada personagem tem um comportamento muito bizarro e muito próprio, né, da sua personalidade. Porque nós somos assim. Todos nós temos nossas pequenas bizarrices, né? E você tem que empurrar isso goela abaixo das pessoas. Essa parte brinca muito isso, eu acho isso muito legal. O Mr. Garrison é o espelho disso, né? Não só o Mr. Garrison, né, cara? Eles pegam mesmo muito nessa coisa. Até não, todos eles, como eu falei, todos eles têm um comportamento bizarro particular. Mas o Mr. Garrison, pra mim, ele é o ápice, entendeu? Que é o mais bizarro de todos. O cara um coroa careca, né, cara? Que discute a sua sexualidade com criança de 8 anos. Ele tinha um amiguinho que era um fantoche. Caralho. É o... Como é que chama? Chama o nome do fantoche dele? Mr. Hat. É o Mr. Hat. Não, Dada, não é o Laerte, é outro bizarro. É outro velho vestido de mulher. É outro velho bizarro. É que você falou desse lance do politicamente correto, eu lembrei de dois episódios. Um que o Cartman vai parar num julgamento porque tem um menino lá que é negro. E ele chama o menino de negro porque ele é negro. Sim. O único que por causa disso. Ele vai parar no julgamento, porque ele fica chamando ele de negro, não sei o que, e o cara chamando, cara, mas ele é negro. Olha aí, que racista, filho da puta, não sei o que. E um outro episódio, que é aquele que... Saca aquela enfermeira da escola que tem um feto na cara? Sim. Escrotasse isso, cara. Tem um episódio que a... O cara sempre se imita, né, quando vê. Não, tem um episódio que a cidade inteira, em homenagem a ela... Pra dar apoio a ela. Tipo, uns fetos de plástico na cara, assim, pra mostrar sua solidariedade a ela. Cara, eu lembro desse episódio. Até no final do episódio... É muito escroto, cara. Caralho, que merda que vocês estão fazendo? Tipo, esse episódio ela não quer, porque assim, ela quer... ser tratado como uma pessoa normal, apesar dela ter aquele feto escroto na cara, ela quer ter uma vida normal e ser tratada normal. E o bacana disso, e não só disso, mas de tudo, South Park, é que assim, eles colocam muito dedo na ferida, né, cara? Eles cutucam muito, eles apontam muito o que a gente faz de errado, o que a sociedade faz de errado. Então, enquanto a pessoa deficiente quer ser tratada como uma pessoa normal, ela não quer ser ajudada a atravessar a rua nem nada disso, fica aquele monte de babaca. Não, porque a gente tem que se solidarizar com ela, porque ela é uma excluída, porque ela é deformada, não sei o que, então a gente tem que ser assim também. E ela não quer nada disso, cara. Fala, não, galera, eu tô de boa, tá tranquilo, eu tenho minha vida, tá? Tá. É bem pra aí. Acho que a palavra-chave de South Park é hipocrisia, né? É, total. Isso. A hipocrisia das pessoas. Bom, vamos lá. Pra seguir a ordem da cara de vocês aqui no meu Skype, Kridoka, fala de um personagem que muito te agrada aí no... em South Park. Tirando o Cartman, que é foda pra caralho... O Cartman é foda. Tirando ele, que é foda pra caralho... Ele é muito escroto, né, pai, cara? Tá, que pariu. O pai do Stan, o caralho, eu fugi o nome dele agora. Randy. É o Randy Marsh. Caralho, velho, eu lembro de dois episódios com ele que são fodas pra cacete. Não sei se vocês assistiram um que ele queria fumar maconha, só que maconha só é vendido legalmente em farmácia pra pessoas doentes de câncer que estão fazendo quimioterapia, né? Aí nesse episódio ele faz tudo pra conseguir câncer, velho. Vocês lembram desse episódio aí? Eu vi, caralho, foda. Caralho, velho, ele toma sol sem proteção solar com aqueles refletores na cara, que refletem luz na cara. Aí até que ele consegue botar as bolas dele dentro do micro-ondas, aí consegue pegar câncer nos testículos. Aí ele... o saco gigante, ele leva um carrinho de mão, o saco. Fica a dica pros leitores do BDE, se vocês quiserem pegar câncer... Põe as suas bolas no micro-ondas. Põe o cu no micro-ondas. É, eu sei que eu vou botar o cu no micro-ondas. Dadá, tem micro-ondas na sua casa, Dadá? Tem, pode trazer o seu que eu coloco. Segue, segue, segue. Continua, Cris. Ele vai pro barco com os amigos, né, e fala com eles, é barato, é uma barata, e todos os amigos também vão botar as bolas no micro-ondas pra pegar câncer, ficarem infecções. Aí eles ficam com dificuldade pra se locomover, aí começam a pular, usando as bolas como um pogobol, pra lá e pra cá. Fantástico. Não, e tem um episódio com ele também que é fantástico, que ele dá aquela uma cagada violenta e sai um cocô gigante. Ele tava com prisão de ventre, não sei quantos dias, sem cagar. Ah, esse episódio é genial. Cara, esse episódio é foda, cara. Tem um bônus, Ju. É isso mesmo. Cara, eu acabei de assistir, passou no Comedy Central faz uns 10 minutos, cara. Fala aí, ô Sorg. Sorg, comenta esse episódio e daí você já manda seu personagem também, vai. Cara, eu peguei e já tinha começado, né? Eu peguei a partir do segundo bloco. E o que eu entendi foi... Não, posso fazer a introdução? Vai. Manda. Mais ou menos assim. Vai ter uma competição de quem faz mais cocô na cidade. Eu não sei se é na cidade ou... Já falou com ele. Ah, vai tomar no seu cu, seu viado. É, cara, só o Franco já tá em casa, né? Ele já tá se sentindo à vontade já. O Franco é aquele cara que você fala pra ele ficar em casa, pra ele se sentir em casa, ele vai botar o pé no sofá, abrir a geladeira, mijar de porta aberta. Uma coisa, rapidinho. Segue. Rapidinho. Mo, perdeu, Playboy, perdeu. O franguinho tá no teu lugar. Vai que tem parte do teu pai, vai acompanhar teu barco, vai. O Frango é muito mais legal, né, do que o Mou. É, cara. Segue, Jota. E não é depressivo. Então, assim, é mais ou menos assim, tá? Essa chata. É, parece que tem uma competição. E o pai do... O pai de um deles, que eu não vou lembrar agora. Do Stan. Ele é um fracassado, tá ligado? Ele fala, porra, nunca ganhei nada, eu quero ganhar isso. Então, ele fica semanas sem fazer cocô, que é pra poder chegar lá no campeonato, festival, seja lá o que for, e fazer o maior cocô do mundo, tá ligado? Só que o campeão mundial de maior cocô do mundo é o Bonovox. Né? E ele, como é que era? Ele sei que eles começam a duelar e tal, e no final das contas, parece, se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos isso. O Bono descobre que ele é um cocô. O pai dele. Então, eu peguei a partir do segundo bloco, né? Aí eu entendi que. Eu peguei na parte que o Randy tava lá no bar, deprimido. Ah, porque eu nunca vou conseguir. Eu vou ser sempre o número 2 e tal. E nisso o Stan viaja pra casa do Bono, lá pra Irlanda, sei lá, caralho, que é. Pra conversar com ele, pra pedir pro Bono deixar o pai dele ganhar. Porque o pai dele nunca ganhou um prêmio na vida, não sei o que, não sei o que lá. E o legal desse episódio, assim, só cortando um pouco da história, a crítica, né, falando dessa parada do YouTube e do Bono serem os bonzinhos do mundo, né? Que, eles são perfeitos, eles ajudam, fazem campanhas beneficentes em prol da humanidade e etc e tal. E nesse episódio eles falam que o Bono e o U2 em geral são uns merdas, né? Literalmente, né? Literalmente. E aí o Randy ele volta pro campeonato, ele tenta derrotar o Bono no campeonato da maior bosta do mundo. E aí eles acabam descobrindo que a bosta, na realidade, que o Bono ele não tem o prêmio da bosta, da maior bosta do mundo. Ele é o prêmio, ele é a bosta. E aí, cara, puto, o final é escrotaço, assim, eles descobrem que o ex-campeão do campeonato de bosta, que é o pai do Bono, ele cagou a maior bosta do mundo, e aí ele simpatizou com a bosta e foi criando ela, e ela virou o Bono. Ela virou Bonovox, cara. E aí no final ele fica, meu filho, vem aqui. E ele começa a chorar. Peraí, não chora. Você quer mamar? Ele abre a camisa, tira a tetinha. Toma aqui, mama. Aí o Bono vai mamando na tetinha dele, cara. É muito escroto, cara. É muito errado, cara. É muito perturbador. Vai, Sarg, fala de um personagem que você acha do caralho. Ah, cara, não tem como falar não falar do Cartman, né, cara? O melhor personagem. Um moleque gordinho, filho filho de mãe solteira, né? Ele não sabe quem é que é o pai dele. Que é uma puta. É, que é uma puta. É, que racista pra caralho, é antissemita, o ídolo dele é Hitler, cara. Egocêntrico. Egocêntrico, egoísta. O, racista, do Cartman, né? Tá falando. Do Cartman. Não, da sua mãe. Não, porra, tá falando perna longa, Dadá. É, cara. Não, mas ele foi criado baseado no Hitler, não é isso? É isso mesmo. Ele é fã do Hitler, né? O ídolo dele é o Hitler. Ele é. Ele é antissemita, ele é egoísta, racista, cara, ele é tudo. As piores qualidades que um ser humano pode ter é o Cartman, cara. Você lembra do episódio do que eles abrem um portal pro universo negativo? Da fantasia. É o mundo da imaginação. Isso. Não é esse. Ah. Tem um episódio que começa a aparecer uns bichos assassinos. O peixe do Stan é assassino, ou do cara, eu não lembro. Aí eles descobrem, eles vão na loja de animais e conversam com o dono, eles têm o seguinte diálogo, falam, ah, não, que eles veem um portal, um vórtex dentro da loja, e falam, ah, o que aconteceu? O que é isso? Ah, isso aí apareceu no outro dia. Mas por que você acha? É que eu descobri que aqui é um cemitério indígena. Ah, mas será que só você construir a loja em cima do cemitério indígena deixou as almas putas, né? Ah, não, deve ter sido porque eu desenterrei todos os corpos, mijei em cima deles e enterrei de novo de cabeça pra baixo. Caralho, mas por que você fez isso? Puta, eu não sei, eu tava bêbado. Enfim, eles abrem um portal onde é tudo ao contrário. Então, daí vem os moleques por esse portal, né? Vê os moleques de South Park desse portal. E todos eles são babacas, menos o Cartman. É foda, porque eles querem empurrar o Cartman deles pra ir embora, assim, pra ser um Cartman legal. Fantástico, cara. Esse episódio que tem um que é eles abrem um portal pra mundo da imaginação, né? Então, esse episódio, inclusive, ganhou um Emmy de melhor episódio de animação longo. O da do mundo da imaginação? Ah, é, os três episódios. Cara, é fantástico aqui. Os três episódios, né? Cara? Eles fazem ele aposta com o Caio que. Acho que os personagens fictícios não existem, os gnomos não existem. E aí, cara, o prêmio da aposta é um chupar as bolas do. Não, ô Sorg, na verdade é que se o Cartman conseguir provar que existe, aí o Caio tem que chupar as bolas chupar o saco do Cartman. Cara, chega no. E faz um contrato ainda, né, velho? Contrato. E, cara, a parte que o Cartman ganha e fala, não, beleza, então eu vou ter que chupar e tal, tá, tudo bem. Cara, o Cartman se veste de papa, ele põe uma roupinha de papa, chama um fotógrafo e fica assim, não, você acha que a luz tá boa, não sei o quê? E o Cartman, vamos aí, cara, vamos acabar com isso. Não, pera aí que você vai ter sua vez. Mas, ô fulano, vem aqui, mede a luz aqui desse lado pra ver se tá tudo bem. Porque na hora que eu for filmar o Caio chupando minhas bolas, eu não quero que tenha nada errado. Ele tira um sundae da mochila. Ô Caio, você quer um sundae? Aí ele, pô, que papo é esse, o Caio? Que porra é essa? Não, mas esse sundae tá faltando alguma coisa. Tá faltando nuts, que é... É as bolas. É escrotíssimo, cara. Mas... Dog. Dadá! Diga. Personagem foda. Cara, eu não sei lá, não tem um foda, assim. Tem dois personagens que formam uma situação engraçadíssima na série toda. Que é o Cartman com o Kai, né, cara? O cara é judeu. Então, com o Cartman, cara... E o Cartman é antissemita, né? É. No filme... acho que é no filme, tem uma cena que, acho que é já no final do filme e tal, o Cartman vira pro Kai e fala assim, Kai, desculpa por todas as vezes que eu te chamei de judeu, filho da puta. Você não é judeu. Ele não, ele responde, não, mas Cartman, eu sou judeu. Não, eu sou judeu. Não, você não é judeu. Não, ele fica, não, cara, não fala isso de você mesmo, você é um cara legal. Cara, é muito cara, foda. Isso aqui é foda, cara. Essa cena é foda, cara. Ah, toda vez que eu vejo, eu me racho da risada, cara. Então, assim, essas tiradinhas, assim, essas piadas, eles brigando é sempre muito foda, assim, cara. É, eu não sei, eu acho os dois muito foda, assim, cara. Fora o Kenny, né, cara, que morre todo. Teve um episódio. Ele parou de morrer, né, cara? Ele morreu no início, hoje não morre. Dispararam, né? Uhum. Dispararam, né? Acho que na primeira, segunda temporada, que ele morria todo episódio, tinha aquele mistério, aquela brincadeirinha, né? Tipo, ele vai morrer todo episódio. Teve episódio que ele não morreu. Aí, tipo, se eu não me engano, acabou o episódio. Aí eles voltaram. Falei, mas e o Kenny, não vai morrer? Só que eu não lembro o que aconteceu, se ele morreu ou não. É um episódio de Natal, não é? É. E fica acontecendo várias situações. Tipo, tem uma hora que eles falam, Kenny, vai lá ligar a árvore de Natal, né? Daí ele vai ligar, ele olha pra onde tá a árvore de Natal. A tomada, tipo, tem uns 300 Benjamins, um ligado no outro, faiscando, o chão tá todo molhado. A elétrica toda fodida, só que aí fica acontecendo essas coisas e ele não morre. Frangote do demônio, por favor. Léo, deixa eu só fazer uma... só pra colocar uma informação. É o episódio que vocês estão falando chama Terra da Imaginação. Não é Mundo, é Terra da Imaginação. Depois eu mando o link pra vocês, dá pra assistir online. Esse é uma trilogia, né? São três episódios. Muito bom. Agora para de cortar o convidado. Frango, fala você agora. Então, eu acho que o personagem que ninguém falou que é muito foda é o Butters, né? Butters é foda. Butters, pra quem não sabe, pra quem não acompanha as primeiras temporadas, que ele não tinha muito destaque, o Butters é um moleque escroto, que não tem amigos, que é o típico cara chato da classe. E depois que o Kenny morre, o Butters assume o lugar do Kenny no grupo do Cardinal e dos outros caras. E o Butters é um cara extremamente ingênuo, que submete a cada coisa ridícula pra ganhar a aceitação dos amigos. Inclusive fazendo um vídeo, não sei se vocês viram esse episódio, onde ele faz um vídeo pra ter vários acessos no YouTube e, se eu não me engano, eles poderem ganhar dinheiro pra pagar as dívidas do Canadá. E ele, inclusive, faz uma música que é Meto na Minha Bunda. E ele canta e ele fica famoso. Esse episódio, inclusive, é muito engraçado porque ele encontra vários personagens que eram sucesso no YouTube na época. E os personagens se matam. Então tem o Pandinha que tentou no filho, a menina que defendia a Britney. Esse episódio é muito foda. Cara, eu só discordo de uma coisa que você falou, cara, que eu acho que ele não é o chato da turma, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente discutiu uma vez antes, que South Park, ele evoluiu, né? Tanto que esse tipo do Kenny sempre morrer não tem mais, etc e tal. E o Butter foi um personagem que era totalmente secundário, e com o passar do tempo ele foi ganhando destaque, só que ele não é o chato, cara. Ele é o puro, ele é o cara inocente. Ele é aquela criança que não vê maldade nas coisas. Então, os outros quatro, que eu acho que são os escrotos, os babaca, aproveitam disso neles, cara. E ele é sempre o bode expiatório, ele é sempre o cara que se fode e os outros quatro se darem bem. Principalmente o Cartman, né? O Cartman é o que mais se aproveita dele. Não, sim. Mas é foda. Já viram aquele... Você viu aquele episódio que o Kyle resolve dar uma festa de aniversário e chama todo mundo pra um restaurante chamado Casa Bonita. E o sonho do Cartman é ir nesse restaurante. Só que o Kyle não chama ele, né? Porque o Cartman só chama babaca. Babaca. O Cartman é um babaca com ele. E aí ele chama o Butters. E o Cartman fica inconformado. E pra pegar o lugar do Butters, o Cartman começa a ser legal com o Kyle. E ele fala pro Butters que soltaram uma bomba nuclear nos Estados Unidos e que todos viraram mutantes. Então ele esconde o Butters num lixão, num buraco, e deixa ele por uma semana pra ele poder ir na festa do Kyle e depois E depois ele tira ele de lá. Esse episódio é muito foda. Caralho, ele é muito escroto, cara. Tem um episódio que o Cartman encana que os chineses vão dominar os Estados Unidos. E ele entra numa paranoia fodida. Não, porque os chineses vão dominar e não sei o que, vocês têm que me ajudar. E a galera caga pra ele. Não, foda-se, Cartman, você é maluco. Aí ele vai no Kenny, me ajuda porque a gente tem que pedir os chineses, não sei o que. Aí o Kenny, foda-se. Aí, cara, sobra o Butters. Aí eles viram pro Butters, você tem que me ajudar porque você tem que ser parte da resistência. A gente tem que lutar contra os chineses, eles estão dominando os Estados Unidos. E o Butters aceita, cara, porque ele é muito bobinho. É o que no final eles invadem um restaurante chinês? Isso, faz todo mundo de refém lá dentro. No final das contas ele fala, screw you guys, e vai embora, e só o Butters se foge e é preso. Sim, o Butters acaba levando a culpa, cara. Muito bom, cara. Tem dois personagens que eu acho muito foda do Jurassic Park, sempre que eles aparecem, isso é coisa boa. Que é Jesus e o demônio. Porra, cara. Não, cara, o demônio é muito engraçado, velho. Ele é muito... Todo cara, é um inferno sensível, né? O demônio no... Ele é o melhor personagem do filme. Ele é muito foda. Ele tem do DR com o Sabran, cara. Puta que pariu, velho. Não, tem que explicar pra quem não sabe que o demônio e o Sabran são um casal. Exato, no filme eles são um casal. Só que ele é todo... Ele é menino da relação. Ele fala, pô, Sabran, lembra quando a gente ficava sentado, pensando até amanhecer? Não sei o quê. E tal. E o Sabran é o putão da relação. Ele só quer saber do sexo e esborne, né, cara? É o Hell e o Creed, né? Não sei se foi na temporada seguinte ou na outra do filme que mostra tipo a continuação do que aconteceu no filme. Não, cara. Tem um episódio, cara, que é o seguinte: o Saddam ele já engatou um relacionamento com outro cara. Só que o Saddam volta. Por que ele volta? Porque ele tá morto. Pra onde ele iria, né? É no filme mesmo, não, não é no filme, é num episódio depois. O que acontece? Fica o Saddam tentando seduzir o Satã de novo. Só que o Satã já tá com o sujeito lá. Que é o extremo oposto do Saddam. O cara é todo certinho, todo legal, todo compreensivo. E fica o episódio inteiro, eles brigam. O Saddam, assim, naquela crise existencial, ó, meu Deus, tipo, eu gosto do cara, mas o sexo com o Saddam é muito foda. Cara, é muito bom, velho. É muito bom esse episódio. No final ele não fica com ninguém. Ele pede um conselho pra Deus. Deus fala, cara, você tá vendo seus dois extremos, por isso você tá perdido, né? Você precisa do meio termo. E porra, Deus, que foda, boa ideia. Como é que você sabe disso? Aí Deus fala, eu sei dessas coisas porque eu sou budista. Muito bom, muito bom. Muito bom. E Jesus, cara, Jesus é muito foda. Vocês assistiram o episódio que ele tem uma... Tipo da Liga dos Deuses. Que eu lembro como é. Eles têm tipo um super grupo, tipo um super amigos. Que é ele, Vishnu, o cara lá dos Mormons. Maomé, se eu não me engano. E eles têm tipo uma liga assim, cara. E, meu, é muito foda mesmo. Tanto que o cara que seria o Aquaman, eles ficam sacaneando assim, o episódio inteiro. Porque o nome dele é Seaman, né? Homem do Mar. Só que eles ficam chamando ele de Semen. O episódio inteiro. É muito... legal. A trilogia lá do mundo da imaginação é legal que tem o sete lá, que são tipo os sete conselheiros lá, que são líderes da resistência dos personagens do bem. Aí, é Jesus, Luke Skywalker. Acho que o Papai Noel tem o leão das Narnia, de Narnia. Tem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem Zeus. É muito engraçado. Caralho, que foda. E nesse instante, meu caro ouvinte, juntou-se a nós o nosso ex-membro que está sendo substituído, o senhor Moy. Deu um olá para nossos ouvintes, Moy. Deu um olá e um adeus. Meu caralho. Ô, Moy, vai, sua chance. Personagem predileto de South Park, por quê? Se falou repetido, tá fora. Ah, Cartman. Já foi, Deus fora, tchau. Perdeu uma bolsa. Caralho, ele vai direto no Cashman, que é óbvio que alguém já vai ter falado, né? Burro pra caralho. Relaxa, amor, você não vai ser substituído. Se eu não fui até agora, você não vai. Esse é um argumento irrefutável. É. Bom ponto. Vocês estavam, enquanto a gente estava conversando, vocês estavam no ar mimimi aí no chat. Ah, mimimi, tem que falar de não sei quem porque tal coisa. Tem que falar de não sei quem porque tal coisa. Mimimi, bobo. Vamos falar, caralho. Quem não fala de Terence Philip? Inferno. Primeiro que Terence Philip é metalinguagem, né, cara? Que é o desenho dentro do desenho. É fantástico isso. Mas eles não são desenho, porque eles são reais. Não, eles são um desenho. Eles são um show, um programa de televisão que os garotos gostam, o programa que eles mais gostam de assistir. Eles ficaram muito putos no episódio que esse programa saiu do ar pra dar lugar a um programa de meninas. E são dois caras que basicamente é Beavis Butthead, né? Só que Beavis Butthead rotavam, eles peidam na cara do outro. E eles são canadenses. Eles são canadenses, cara. Eles são muito zoados por isso. E eles são foda, assim, só que são os heróis dos moleques, né? E é muito engraçado. É engraçado justamente por isso. Qual o diálogo? Não tem. É completamente cerebrado. O negócio é rir e peidar. Muito foda. Inferno, e falar palavrão também, porque no filme South Park, os culpados dos quatro garotinhos inocentes se tornarem desbocados e o que eles são no seriado é deles. Tanto que, por causa disso, os pais desses garotos declaram guerra contra o filme, entendeu? Uhum. Que, aliás, é muito a cara dos Estados Unidos. Cara, uma crítica muito foda, né? Para os moleques não falarem palavrão, eles declaram uma puta guerra sanguinária, cara. Ou seja, matar todo mundo pode, mas putaria, pornografia e palavrão, não. Pode! Cara, o filme é muito foda, né? Que eles conseguem assistir o filme, né? Do Terence Phillips. E aí eles viram um pop star dentro da escola, né? Tipo, aí o Cartman todo cuzão, né? Então, eu assisti o filme do Terence Phillips. Quem quer pegar na minha mão? Ele é muito cuzão, cara. E aí fica todo mundo: oh, eles assistiram o filme. Aí eles viram assim: cuzão. Eles começam a falar palavrão dentro da escola, né? Meu Deus, olha só, eles são descolados. Cara, no filme... Esses filmes tinham um pagão do mendigo pra comprar o ingresso pra eles, não foi? Pera, só de novo que cortou todo, Cris. Pra eles, estão me ouvindo? Sim. Uhum. Se eles conseguirem ver o filme, eles pagam pro mendigo comprar os ingressos pros garotos, não é? Sim, exatamente. Aí eles, depois eles saem lá falando que não é possível, porque põe fogo no próprio peido, aí o Kenny põe fogo no peido e pega fogo e morre. É muito foda. Cara, você tá falando do Terence Philip, é legal que no filme, aí o Canadá, eles vão e conseguem prender Terence Philip, né? Aí o Canadá entra com alguma representação da ONU e tal. Deles, pra eles provarem por que tem que soltar a Terence Philip, eles pegam: ah, vocês estão errando o Canadá. Eles puxam um gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico de arrecadação do Canadá. É tipo o gráfico pizza, e Terence Philip é tipo 85% da arrecadação do país. Os Kenga pira nos gráficos, muito foda. Realmente, esse Felipe é muito bom. Bom, o Inferno falou no chat que de Mr. Hank não dá pra não falar, mas ele já falou de esse Felipe, então foda-se. Mãe, por que você não fala pra gente de Mr. Hank? Mr. Hank, Christmas. Cara, o Mr. Hank é muito bom, cara. Eu lembro de quando a primeira vez que eu vi essa merda, acho que... Nem lembro, acho que eu tava... Cara, eu tava na escola. Peraí, né? rapidinho. A primeira vez que eu vi essa merda, vocês viram? Entendeu? Oi, bem bolada essa. Continua, cara, mãe. Eu não cheguei a ver dublado, cara, mas o legendário, o original, a voz dele é muito engraçada, cara. E é legal que como são os mesmos dubladores, quase todos os personagens, né? Vocês lembram da toalhinha... Maconheira? Aham. Uhum. É o mesmo dublador. O Tawny! Hey guys, you wanna get Do you wanna get high? Cara, era muito engraçado a tua linha, cara. Toda a história, né? A primeira aparição do Mr. Hank é muito boa, né, cara? Tipo, o Caio todo, né? Milindrado, que todo mundo comemorando o Natal, né? E ele, judeu, não pode comemorar, né, cara? Aí de repente começa a cantar a musiquinha e sai aquela bosta do lado, né? Fica sujando tudo, todo mundo começa a achar que ele tá com problema, porque tá tudo sempre sujo de bosta, né? Acho que ele fica vandalizando. Cara, é muito bom, cara. Até que ele chega no chefe e o chefe fala, porra, é óbvio que o Mr. Hank existe. Cara, é muito escroto, né? Sai uma bosta da privada de Natal e começa a pular. E a musiquinha é muito boa, né, cara? Cantar, né, velho? O problema do guia é que às vezes ele é duro, às vezes ele é molinho, às vezes pura água. Tipo, cara. Aliás, é muito guia, né, cara? Muito bom. Você tinha falado do Towie, que é a tua linha. Alguém sabe a história do Towie? Acho que é esse o nome dele. Eu não lembro qual foi o episódio. É, Tali, tua linha seria. Cara, eu não lembro o episódio que ele apareceu, cara. Cara, se eu não me falha a memória. Ele era um experimento secreto. Isso. Sim, né? Do governo. Aí depois pediram ajuda pra ele, porque não lembro quem foi sequestrado e foi parar na base secreta, aí pediram ajuda pra tua linha, né? Pô, leva a gente até lá pra gente resgatar o não sei quem. Aí ele, tudo bem, mas, porra, me dá um bag aí que eu vou lembrar tudinho. Aí ele dá um bag pra ele, ele fumou tudo, né, cara? E aí, onde é a parada? Que parada, velho? Toda hora, né? Fantástico. Do you wanna get high? Toda hora perguntando, né? Cada ideia. Muito bom, muito bom. É muito foda. Daí eles invadem, eles sacaneiam aquela cena do Alien 3. Eles encontram uma sala cheia de clones dele. Inclusive um clone todo deformado que tá lá falando, me mate. Cara, puta, o Towie também é muito foda, boa. Falamos do Towie, falamos do Chris Flip, falamos do Mr. Hank. Alguém quer falar de algum outro personagem bizarro além desses? É, cara, tem que falar do... Mr. Slave, né? Não, do cara lá, o conselheiro da escola lá, o cabeção que fica um caninho. O chefe. Não, porra. Não, o chefe. Ah, o que? Eu... O que? Tipo, O cara que tem que ser... O cara que tem que colocar os moleques pra dar ânimo pros moleques, dar conselho. É, e ele é um cara mó deprimido, ele não sabe o que falar, ele... Because drugs are bad. Drugs are bad, okay. Cara, virou... Qual que é o nome dele mesmo, cara? Virou meme na esqueci, cara. Na minha aula, cara, que eu tinha um amigo na época de escola que era muito viciado em South Park, cara. E às vezes parava a aula e a gente, tipo, drugs... Drugs are bad. Tipo, virou um meme da turma, cara. É muito engraçado. Ok. Ok. É legal que às vezes eles soltam uns 5 K do seguido, né? Ok. Não lembro o nome dele daquele deck. Eu não tenho o que falar, ele fica. Ok. Okay. Põe MMKI, MK, né? No Google Imagens. É, cara. Ele fala exatamente isso. Ele murmura, né? Ele fala. Ok. Tem um brochezinho, drugs are bad, ok. Muito bom. Tô achando que quem vai infartar é o inferno, cara. Fala de não sei quem, fala de não sei quem, fala de caralho, inferno. Toma o cu, sua piranha. Ok, você fica falando não fala de personagem, porra. Caralho, eu tô vendo que a gente vai falar só de personagem, nem vamos falar do resto. A gente emenda, né? Fala do personagem, fala do episódio marcante com esse personagem, né? Eu gostei, é uma ideia melhor do que a minha. Porque você não é tão burro, inferno. Não. É que você fica muito disperso, cara. Vamos organizar por partes, vamos falar de tal coisa. Aí ele relembra um episódio e vambora. Isso, boa. Ok. Boa, Joker! Timmy! Fala do Timmy! Nossa, cara. Esse programa é igual a gente personagem. Peraí, porra, onde cada vez? Sorry. Esse programa é igual a gente falando de Feira da Fruta, a gente só tá imitando o Salto Fly. Cara, o time, esse personagem é tão engraçado quanto errado de rir dele, né, cara? Exatamente por isso. Vocês lembram do episódio que entra pra uma banda de punk, cara? Ele vira o baterista? Ele vira o vocalista da banda. O vocalista? E só falando do time? É, tipo, vira sucesso em South Park, assim, cara. Aí vai. Vamos agora, banda do time! Chame! E aí ele tá de fundo, assim, tá ligado? É o time e os Lords do Submundo! Isso! É. Cara, essa música tem no Guitar Hero 2, velho. Você não tem ideia. Chame! De dois ou três? Pode crer! Chame! O franguinho capeta que falou até também, o aleijado piadista, né, cara? Que é praticamente o filho do Walter White do Breaking Bad, né, cara? Verdade. Frango, fala do aleijado piadista! Filho do Walter White do Wall! É ele, né, cara? Foi engraçado mesmo, hein, porra? Caralho, de baixo agora. Filho do Walter White é chato. Pra caralho, não? Frango, fala do aleijado piadista que eu não lembro o nome dele, enquanto eu procuro o nome. Então, eu também não mando nome, eu não lembro o nome. O nome dele é que ele é um aleijado e ele é piadista. E ponto, ele faz muito sucesso com as piadas dele. E o que eu mais lembro dele é um episódio em que ele tem um problema de ereção. Então ele tá toda hora irritado. E ele pergunta pros caras como ele faz pra curar esse problema. E os caras falam, o Butters fala pra ele, você tem que pôr o seu pipi numa vagina. E aí ele vai e pergunta pra ele, onde é que eu consigo uma menina que queira isso? E ele pergunta pra todas as meninas do colégio, todas ficam bravas, e ele tem que conquistar uma puta. O problema é que ele se mexe com o cafetão dela e o cafetão tenta matar ele. Cara, falando assim agora de puta do cafetão, vocês lembram aquele episódio que o time e esse personagem, eu não lembro o nome dele agora. Os dois eles entram pra uma gangue, cara, vocês lembram Jimmy, disso? Eu acho que o nome dele é Jimmy, cara. É Jimmy, isso mesmo, Jimmy. Vocês lembram desse episódio que eles entram pra uma gangue, cara? Ele e o time? Esse episódio é um dos mais fodas, realmente. Cara, é muito engraçado, cara. Tipo, aí tá o. Cara, bem aquelas gangues americanas, tá, de negão, sabe? Com bling bling, assim, cheio de ouro, cara. Aí tá o time e ele com aquela calça larga, assim, né? Cheio de corrente de ouro. Cara, é muito bom, cara. Caralho, que foda. Falando desses dois personagens, vocês viram o episódio que tem a. É tipo uma Paralimpíada? E aí o prêmio é. Caralho, que o Cartman se finge de aleijado. É, não, caralho, cara. Se finge de retardado. É de retardado. Cara, o Cartman é podre, de longe, cara. O melhor personagem. Cara, o Cartman é muito escroto, cara. Podre, ele, podre. Ele se finge de retardado só pra ganhar o prêmio, que é um. Acho que $1,000, alguma coisa assim. E o James. Porque ele fica em último em tudo. É. E o Jimmy, que é o aleijado piadista, ele fica viciado em bomba pra ganhar a competição. Cara, esse episódio é muito errado, cara. É foda, o Cartman, ele começa a agir como se estivesse paralisado. Que ele pensa nisso, caralho, uma Olimpíada é só de aleijado, eu vou lá, eu sou normal, vou ganhar tudo mole, né? Uhum. Ele chega lá todo. Pra ver se paralisa a mim. É que ele sempre ficava em último, né? Em tudo, né? Gordo, sedentário. Gordo, ele é tudo errado. Então a galera, tipo, ia nadar lá sem braço, sem perna, tudo chegava na frente dele. E no final dão um prêmio pra ele, tipo, que ele ficou em último, em tudo, muito pra trás em tudo. Daí dão um prêmio de consolação pra ele, acho que de $100. Tipo, não, porque você é boa, você é uma inspiração pra gente e tal. Acho que tá aí o grande barato do South Park, cara. Tipo, eles brincam com tudo. Tudo. Sem exceção, né, cara? Eles não brincam, né? Eles cutucam. Não tem a frescura até aqui no Brasil desse negócio de politicamente correto. Não, né, cara? Politicamente correto eles pegam e enchem no rabo, né? É. Não existe. Literalmente, né? Literalmente, cara. Eles ninguém. Sabe as celebridades que são zoadas em South Park? Não processam eles. É, cara, acho que eles levam na esportiva, cara, porque é até engraçado. É, cara, americano é diferente de brasileiro, né, cara? É, nos Estados Unidos é muito comum você sacanear as celebridades. Eles têm a mentalidade seguinte: se eu sou uma figura pública, então tenho que me expor a isso, né? Então é muito difícil você ver esse processo. É diferente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é a coisa muito mais, ah, não pode se falar mal da Xuxa, dá processo. Se falar mal da Sangalo, dá processo. Porque qualquer merda dá processo. Se põe foto no blog, dá processo. Peraí, um de cada vez, porra. Se põe foto no blog, dá processo. Dá processo. Se falar da Marisa Camargo e do filho dela, dá processo. Ou então a Pio Bonnie vai te xingar no Twitter que você falou mal dela. Processo. Alguém quer comentar o caso do chefe? Não, é uma boa. Pode ser. Vai, Franco, manda ver, Franco. Não, podem falar. Eu tô aqui só de passagem, né? Agora você vai falar, filho da puta. Vai, você é convidado, você vai falar essa porra. Fala dos. Explique quem é o personagem chefe. O Léo pôs ele na cadeira e falou na cara dele, apontou o dedo no nariz dele. Tá, eu vou falar que é o chefe, depois eu vou comer nuggets, aí tem um monte de problema esse rolo do computador. Olha que filha da puta, eu vejo você, cara. Tô cagando, tu acha o quê? Que ele já chegou já dando ordem na gente, moleque? Uma sugestão criativa. Bom, então, o chefe, ele é um gordo negão que é o chefe de cozinha do colégio dele. E ele sempre dá os conselhos mais inteligentes dos meninos. E, bom, é isso. Ele come todas as mulheres da cidade, né? Cara, que legal. Não, essa prostituta que é muito bom, cara. Que detalhe, ele come as mulheres da cidade ouvindo Barry White, cara. Que é assim, é o AGP norte-americano, entendeu? Saca, AGP? Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. É, e quem dublava ele era o Isaac Reyes, né? Que é um cantor também de soul music. É, cara, isso era muito engraçado, cara, porque isso era. O original já é sacaneado, assim, mas no dublado dava pra ver bastante isso. Que a voz de todo mundo era aquela voz zoada, né, cara? Tipo assim. Aí chegava o chefe, né, que era aquela voz. Olá, crianças. Tipo aquela voz de Jesus, né? Poderão, né? É legal que ele sempre dava uma cantada, né? Ele rolava alguma coisa no episódio que ele já começava a emendar um soul ali, não sei o quê. Você lembra da música do Prostituta, cara? Não lembro. Tipo, ele começava a cantar: Prostituta, alguém que ama você, não importa quem você seja. Tipo, aí vem tipo a assistente social da escola, sei lá, e vê ele cantando aquilo assim, né? É, mas acabou dando merda com o dublador da série, do personagem, né? Fala, o que acontece? Fala. O que acontece? Eles fizeram episódio sacaneando a cientologia, que é uma mistura de ciência com seita, com religião. Enfim, é uma. Babaquice. É uma babaquice de celebridade. O John Travolta é adepto dessa religião. O Tom Cruise é adepto dessa religião, enfim. Aqui no Brasil tem a Bola de Neve, que é a mesma merda, coisa de celebridade que é desocupada. Aí o que acontece? O dublador do chefe é da cientologia. Aí no episódio o cara se recusou, falou, não vou, vocês não podem fazer isso e tal. Aí os criadores da série falaram, filho, olha só, a gente faz o que a gente quer. Se você gosta, ótimo, aceite. Se você não gosta, PT são opções. Um pequeno parte, inferno. Ah. Isso aconteceu, cara, lá pela sexta, sétima temporada. Até mais, foi no início, é. Os caras falaram pra ele, falando, bonitão, quando a gente sacaneou judeu, cristão, muçulmano, hindu, já, pra você não tem problema, mas agora que tá mexendo com a tua igreja não pode? É isso mesmo? Tá bom. Não vai. Não vai querer fazer, tá bom. Acho que dois episódios depois eles matam o chefe. É, chegaram pra ele. Cara, ele cai de uma ribanceira, se arrebenta inteiro, vê um monte de animal selvagem, tipo, devora ele. Eles dão uma morte horrível pra ele. Aí substituem por um chefe que é igualzinho, pedófilo. Só que é pedófilo. Cara, o Trey Parker e o Matt Stone, os criadores, chegaram pra ele e falaram assim: ah, você não quer dublar? É? Que bom. Então vamos dublar. Então os caras lá na mesa escrevendo, chega ele assim, entra na porta, oh, gente, eu não vou dublar. É. Ele só para que tá fazendo aquela molhadinha assim, né? Tá bom. É, muito bom que eu fazer. A porta é por ali, né? Cara, é muita hipocrisia, né, cara? O cara topa participar de um programa que fala mal de todas as religiões, de todos os defeitos das pessoas, de se você é deformado, se você tem problemas. Não interessa, cara, eles vão sacanear. Aí, ah não, a minha religião não. Ah, vai pra puta que eu pariu, cara. Sabe, é hipocrisia demais, cara. Concordo. Galera, já falamos bastante de personagem, cara. Vamos falar de uns episódios muito fodas. Mas, apesar de a gente já ter falado um episódio caralho. Tá bom, Dadá. O Dadá quer começar. O Mo quer falar da gangue. Não quero falar da gangue, eu só achei mais. Ô, Léo, o franguinho pediu primeiro o negócio do episódio de Natal, tá? Foda-se, o frango vai comer nugget. Com todinho. Quem vai falar agora é o Dadá. Vai comer feijão. Eu tô vendo aqui alguns vídeos no YouTube e eu lembrei de um episódio que, cara, é muito engraçado, velho. Você lembra do episódio que eu acho que é o Cartman que vê um comercial do Chipocomons na TV? E ele fica pentelhando a mãe dele: mãe, tem que comprar. Aí, ele até vai na loja, tal. Cara, o bicho é muito parecido com o Pokémon, assim. E aí, eu não lembro exatamente o episódio, mas acho que é um videogame, né? E aí o seguinte, cara, os caras querem fazer alguma coisa pra bater de frente com o Chipocomons, que tá vendendo muito. Então o que eles fazem? Eles fazem o Homem do Alabama, né? O Homem do Alabama, ele bebe todas, ele chega em casa, ele bate na mulher. O Homem do Alabama. Caralho. Cara, é a melhor música pra um brinquedo, né, cara? Ele bate na mulher, cai duro de porre. O Homem do Alabama. É, legal. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Homem do Alabama. E como isso, sua piranha, né? O gurizinho batendo na mulher. Igual esses comerciais que você vê no cartoon, assim, de que os caras pegam o boneco e animam, sabe? Cara, é muito engraçado. Aí eles fazem um outro comercial também, de um brinquedo. Eu não sei o nome do brinquedo, os caras que tem um nome lá, mas é como se fosse um patinete com bicicleta. Saca? Todo torto, cara. Todo torto. Eu acho que aí o molequinho tá lá andando com ele. E aí vem um caminhão e pega ele, mata ele, uma coisa assim. Cara, mas é ridículo, cara, esse brinquedo. Mas o Homem do Alabama é o meu sonho de consumo. Eu quero ter um boneco do Homem do Alabama. Um boneco. Deixa só aproveitando o gancho que o Dadá tá falando de episódios, de que eles gostaram de brinquedo, não sei o que. Vocês viram que o Cartman queria um iPad? Ah, cara. Puta que pariu, velho. Me fode, mamãe. Ai, que a mãe dele não tem dinheiro. Cartman, o iPad é muito caro. A gente pode levar um genérico e tal. Mãe, se não for da Apple, não presta. Porra, é um Toshiba Red Bull. É. Porra, mãe. Venda isso no meio da loja, na frente de todo mundo. Você quer me fuder, mãe? Ele abaixa a calça, cara. Vai, mãe, me fode agora. Vai, mãe, me fode aqui na Betty. Cara, o Cartman é muito engraçado, cara. Por isso que eu falo, o Cartman é o mais engraçado dessa merda aqui, velho. Caralho. Olha, você viu aquele episódio que eles sacaneiam o Warcraft? Sim, todos nós vimos. O episódio é quase inteiro. Até animado com a própria engine do World of Warcraft. Sim, teve uma engine. Você que eu não assisti esse game. Caralho, tá bom. Cara, eu fiz o seguinte: eles começam a jogar o World of Warcraft, né? E. Só que enquanto eles estão jogando, tá naquele mundo do jogo, tem um cara que começa a matar todos os. Um leitor do BD, né? É, um leitor do... É, assim, ele começa a matar todos os jogadores do jogo. Só que a personagem dele sobe tanto de nível que ele se torna a força mais poderosa do jogo. Ele começa a matar NPC, ele começa a matar os moderadores do jogo. Tipo assim, os donos do servidor perdem o controle, né? E quando finalmente mostra ele, meu, o cara é tipo um gordão, assim, largado na... Largado na mesa, de óculos, todo escroto, com um pedaço de pizza do lado, cara. Milkshake, Doritos. É. Cara, enfim. Não, nachos, que não pode falar mais. Vai passar o episódio, os moleques, e os moleques, caralho, que merda, né? Não vão mais poder jogar e tal. Tipo, tá devastando o mundo de World of Warcraft. E... qual que é a solução que eles acabam tendo? O Cartman se liga que se você matar os javalis, você ganha acho que um ponto de experiência. Ele fala, ah, vamos ficar na floresta matando os javalis até a gente subir de nível pra enfrentar o cara. Cara, isso é foda. Cartman, você tá maluco? Quanto tempo você acha que a gente vai ficar pra matar os não sei o que, não sei o que? 6 meses, 3 semanas, 4 dias, 11 horas. Eu já fiz as contas. Eles começam a fazer isso, desde que é bom que no treinamento, hein, Léo? No treino, na hora que quando eles começam a upar, né, aí sobe aquela música do Paul Stanley. Live to win! Não tem melhor, né, cara? Fechou todo. Léo, cara, e o fantástico, assim, quem acaba salvando eles do nerd gordo é o pai do Stan. Sim, porque os programadores dão uma espada fodida que eles tinham programado pro jogo, mas tinham deixado fora e tá guardada num pendrive. É a espada da verdade. Deu na mão do pai do Stan pra ele, que o pai do Stan tava tentando jogar também, pra entregar pro Flex. Espada das mil verdades. Isso mesmo. Isso. The Sword of Thousand Truths. Eles vão, equipam a espada, vão lá, dão um golpe no gordo e mata ele, assim, acabou. E agora, o que a gente faz? Ah, vamos acabar o jogo. É, como assim o que a gente faz? Vamos continuar jogando. Tá, equipa não sei o que, estampa não sei o que. Olha, tem que lembrar que eles também começaram a treinar e matar javali e mostra eles engordando e ganhando espinhas à medida que eles vão... Escrotaços, assim. Cara, é muito foda. Esse episódio realmente é muito foda. É a clássica cena, né? Mãe, banheiro, banheiro. É a mãe do... Entra no rabo dele, né? Não, e a Lé que vai dando na mão, acho que é do Caio que vai dando. É do Caio, Caralho, muito foda. Cara, mano. Que foda. Esse é um dos melhores episódios, cara. Inferno, fale de um episódio foda. Ai, cara, tem um que é muito maneiro. O Cartman resolve que vai ser pirata. Aí, caralho, eu quero ser pirata, eu vou saquear, eu vou pilhar. Aí o que acontece? Ele viaja pra Somália. Porque na Somália é um país que tá em guerra civil há muito tempo, então é uma anarquia, não tem governo. Aí muita gente na Somália ganha vida sequestrando navios que passam pela costa da África, né? E eles, porra, barbarizam, eles matam, sequestram, estupram, enfim. Só que o Cartman vai pra lá achando que eles são bucaneiros, né? São um monte de Jack Sparrows. Aí chega lá... Cara, aquele lugar pobre, horroroso, que nego, porra, não tem o que comer, mas tem uma Uzi do lado. Aí ele sequestra o navio francês. E os franceses, sacaneando, o americano adora sacanear francês, né? Os franceses se deixam sequestrar por uma criança sem dar um tiro. Da marinha francesa o navio. Aí sequestra o Cartman se achando mó barato, né? Ele e o Butler, né, coitado, que foi de bucha lá, embarcou na ideia, pra variar, embarcou na ideia furada do Cartman. Aí o Cartman se achando o máximo, né, o líder dos piratas, e os somalianos também não entendendo porra nenhuma que o Cartman fala, mas achando aquele cara engraçado. Aí chega a marinha americana, o Cartman, vamos destruir vocês, seus Yankees, filhos da puta! Aí o comandante americano só fala, abrir fogo. Aí matam, dão uma rajada de metralhadora, matam todos os somalianos, só sobra o Cartman. Cara, muito foda, muito foda. Muito bom. Frango, fala aí episódio que é puro fantastiquismo. Então, o episódio que eu gosto muito é o episódio de Natal, do South Park, da 8ª temporada. Nesse episódio começa com o Stan, se não me engano, indo pra uma floresta. E tem vários bichinhos fofinhos na floresta, como o típico filme de Natal. E eles falam pro Stan que ele tem que matar o leão da montanha, que esse leão da montanha quer matar a festa de Natal dele. E o Stan vai e mata o leão. Posteriormente, ele descobre que esse leão, na verdade, era o protetor da floresta e que os bichinhos eram uma seita satânica e queria trazer o anticristo pra trazer 1000 anos de escuridão pra Terra. Caralho, velho, esse episódio é foda. E, então, aí esses bichos tentam usar o Stan como hospedeiro, mas o Stan se rebela. E aí eles acham o Kyle. Eles perguntam assim, Kyle, você foi batizado? Aí ele, não, eu sou judeu, eu nem mesmo acredito em Jesus Cristo. E aí os bichinhos fazem uma festa e eles decidem que o cara vai ser o hospedeiro do anticristo. Só que o único jeito de você matar o anticristo, na verdade, é ou você conseguir matar ele antes de ele estar no hospedeiro, ou você matar ele quando ele estiver dentro do hospedeiro, só que tentar sem matar o hospedeiro. Então o que o Stanley faz? Ele ensina os bebês do leão da montanha como se fazer um aborto. Então eles levam os bebês de leão da montanha em vários abortos e eles vão ajudando os médicos a matar crianças. E num determinado momento o Caio, o Papai Noel vai, ajuda o Stan, mata os bichinhos e... Mas o Caio, no momento de rebeldia, ele diz que ele vai poder concretizar o sonho dele dos judeus serem respeitados. E ele enfia o anticristo no cu, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o anticristo fica um bebezinho. E aí os bebês eles fazem um aborto nele. E depois a gente descobre que, na verdade, isso era um conto do Carson, que ele tava indo pra classe. E no final o Caio fica puto, mano, o Carson vai se fuder. Porra, você só me foge nas suas histórias. Aí o Carson fala, esse final é muito bom. O Cátio não fala, não, você não vai se fuder com essa história, deixa eu terminar. Aí ele conta, os bebês da montanha ficaram bem com a sua mãe, que reviveu por causa do Papai Noel. Os bichos satanistas nunca mais voltaram. Aí quando parece que vai acabar, e o Caio morreu uma semana depois de AIDS. E acabou o episódio. Cara, é muito bizarro. Credoca! Você! Ei. Que não falou ainda. Não, a gente tá falando de muita merda, mas olha só, mas as celebridades são, que são sacaneadas, cara, vou citar aqui o Justin Bieber com o Cartman usando a fantasia de guaxinim, isso só pra provar que o filme Guardiões da Galáxia vai ser foda, porque o Cartman é um super-herói guaxinim do desenho. Cara, tem mais de um episódio que ele é... Que ele é o Guaxinim? Sim, em vários episódios. Eu só vi um que ele é o fundador do grupo. Uhum. Só que os outros caras... É tipo o que a gente vai fazer com o entendeu? Tem os caras lá, só que o fundador mesmo, os caras expulsaram. Né? Que é o aí cara. Isso. Aí ele pega, acho que surge um demônio, não sei de onde, ele tenta fazer um trato com o demônio, mas o demônio... Desculpa. Eu zoei, eu estraguei o que o Creed ia falar. Creed, continue falando, vai. De repente você vê lá o queijo no final do post, é foda. Então, isso é igual o Dada tava falando. É caralho. Te fiz um favor, eu adiantei também. Basta, querida, ele interrompeu sua linha de raciocínio e acabou falando o que você ia falar, né? Não, eu ia falar muito mais coisa. É o seguinte, não são os emos, não, eles são os góticos, né? Eles fazem parte de uma seita lá que traz um demônio, um deus antigo, poderoso. O Cartman consegue convencer esse deus a agir junto com ele e eles saem para melhorar o mundo. Começam a destruir sinagogas, começam a destruir festas de hippies. E eles invadem o Justin Bieber e esse demônio estoura o Justin Bieber apertando a cabeça dele, velho. Isso é muito foda. E quem detém ele é o Kenny, né? Só que ele é fantasiado super-herói, é o mistério, né, o franguinho? Franguinho? Tá prestando a menor atenção no que você tá falando, Cristian. Ele tá comendo, tomando chamito, não tá nem aí. Não, é. Pra sua informação, o chamito tem um lactobacilos vivos que ativam o meu intestino. Só como sozinho. Uma bem bolado, dá 6 chamitos pra ele. É, aquele episódio em que a Oprah, a buceta dela consegue uma arma. Peraí, para, Cris, para, você tá cortando pra caramba, cara, pelo menos pra mim. Repete mais uma vez. Oi. A Oprah. Tem um episódio em que a buceta da Oprah arruma uma arma e bota todo e bota o tempo. Se alguém já assistiu isso aí. Não, esse eu não vi. Velho, é um episódio infantil. Ah, eu vi que depois o cu dá o tiro na buceta. E aquele episódio também que o Cartman ele faz o episódio inteiro no estilo de 24 horas pra deter um terrorista nos Estados Unidos e descobre que tem uma bomba nuclear dentro da vagina da Hillary Clinton. Alguém viu esse? Puta merda, esse eu nunca vi isso, não, cara. É muito foda. Esse episódio é muito foda. Completa aí, Frangui. Depois eu fecho com o Michael Jackson querendo e reencarnando no irmão do Caio. Então, já vamos falar dessa do Michael Jackson, que eu acho que o tempo tá meio curto. Tá curtíssimo, o Chris não cala a boca, caralho. Porra, da bicha se empolgou, fodeu. Então, estações aí, não fala o que interessa, porra. Eu acho que a gente podia falar de alguns episódios em especial. Acho que um episódio a gente precisa falar da escada pro céu. Porra! Não fala, pô! Não, mas é que você tava falando do Michael Jackson, prossiga. Caralho! Ele para tudo, acho que é melhor falar, deixar não. Fala aí, eu acho que é melhor ficar com o Mo mesmo, né? Vamos fazer o seguinte: não vou falar mais de porra nenhuma. O Chris tava querendo falar do episódio onde o Michael Jackson. Não aceitar morte encarna no irmãozinho canadense do Stanley e ele precisa ganhando um daqueles campeonatos americanos de menininha mais bonitinha. É, de muito bom. Se você consegue seguir em frente no plano espiritual. Foda. Galera! Caralho, foi uma zona do caralho esse podcast, puta que pariu, não dá pra... Eu achando que ia faltar assunto, meu, dá pra fazer uns 15 podcasts e vai longe ainda. Dá, pô, é muita coisa. É muita coisa, cara. Falar de South Park é muito foda. Pessoal, configurações finais, porque já tá difícil pra caralho. Depois a Ana vai vir com o cintaralho querer se vingar da gente. Então, Inferno, configurações finais. Bom, vou ter que cortar coisa pra caralho, que senão a Zana pira. Eu vou passar a tesoura antes de bazar pra ela. E, porra, dois carinhas que são os principais, a gente falou muito pouco, o Stan e o Caio. O Caio com seu cabelo Red Power, né? Que é um Black Power, só que ele é ruivo. Cara, é muito escroto. Por isso que ele usa aquele chapéuzinho, porque o cabelo dele é muito escroto. E o Stan, coitado. O Stan que não pode se apaixonar, que vomita na cara do seu objeto de paixão. Porra, é o promo. Não, Mo, quando eu vejo o Stan vomitando na cara da menina, eu lembro de você. Me dá uma pena, Mo. Me dá uma pena. Agora tu não entende. Inferno. Olha, é muito foda. Canta, coração. Lembra no filme que o chefe falava que pra ele conquistar uma mulher ele tinha que encontrar o clítoris? Aí ele passa o filme inteiro procurando o clítoris. Clítoris gigante, né? Eu sou o clítoris. Já que você começou a falar, aproveita e dê sua configuração final. Eu dou o clito do seu paciente, olha só. Nossa. Fiquem atentos que vai sair o novo jogo de South Park feito pelos criadores da série, tá? É o The Stick of Truth. Não sei se você, o Léo já ouviu falar dele aí, Léo. Não. Caguei pra ele, na verdade. Se você quiser fazer a gentileza. Caralho! Então eu agradeço. Então, Júnior, vai ser um estilo RPG, né? E cada um vai ser uma classe, e claro que vai ter, você vai poder jogar como os judeus, os magos e. Ah, é verdade, o judeu é uma. Eu vi sim. O tem mago, tem ladrão, e uma das classes é o judeu. Exato. É bom, né, cara? Tipo, mago, ladrão, paladino, judeu. Vou mudar o link do A arma do judeu é conceder empréstimos bancários. Por aí. As juros abusivos. Olha o processo aí. Rondando. Estamos nos Estados Unidos, mas não somos o salto para caralho. Rápido, precisamos fazer piada com outro grupo étnico pra já parecer que a gente é antissemita. É. É, Mois, tá aí sua configuração final e uma piada de peso, vai. O quê? Não, pula, eu vou cortar essa parte corta. Coloca um pip em cima da piada dele. Oi, caralho, é pra hoje. O Léo falou isso aí agora, eu lembrei, você lembra aquele episódio do... que o Cartman vai a Júlia popular, aí o cara... Ah, então por que você odeia os negros? Eu não odeio os negros, eu odeio os hippies, né? Ah, a gente falou, tanto que ele fala, por que você fica chamando o cara de negro? Cara, mas ele é negro. Aí, tá vendo? Você é racista. É ele. Então, screw you guys, ninguém him. Muito bom, essa foi sua configuração final, agora você cala a boca que é a vez do Sork. Cara, o primeiro episódio do South Park já é sensacional, né? Que os marcianos alienígenas, não lembro, eles vêm pra Terra e enfiam uma sonda anal no Cartman logo de cara, cara. A sonda é do tamanho de uma casa, cara. É, a sonda é gigantesca, cara. Então, assim, no primeiro episódio da primeira temporada, você já vê que o negócio, assim, é outro nível mesmo. Eles não têm medo de censura, de crítica, de hipocrisia, de porra nenhuma. E se você não conhece o parque, se mata. E é isso. Muito bom. Joker, suas configurações finais. Muito bom. Eu ainda não li. Mas eu tô vendo aqui, eu tô louco pra comprar South Park e a Filosofia. Tem um... Eu tô muito afim de comprar esse livro, cara. É um livro, cara. Eu tô vendo aqui no Submarino, cara. Legal, procurar. Eu peguei aqui as informações do produto, né? Cara, eu não acreditei, ó. Neste livro, 23 estudiosos reúnem-se... desvendar as questões filosóficas levantadas pelos personagens. Cara, 23 estudiosos? Pra que isso, cara? Enredo personagens, enredos e pensamentos da série de South Park. O polêmico desenho norte-americano criado... conhecido com todo mundo... Cara, eu tenho que comprar essa porra, cara. Eu quero saber pra que serve esse lixo. Deve ser muito louco, cara. É isso que eu vou fazer. Eu vou comprar esse livro. Essa é a minha configuração final. Time. Muito bom, Dada. Agora falou pra caralho. Cala a boca, Dada, porra. Vou terminar essa merda. Eu quero agradecer a presença do Mo lá do outro site, o franguinho do capeta. Dizer pra ele parar de bichice, que foi legal a participação dele, sim. E da próxima vez que vem... E da próxima vez que venha o franguinho, não a irmã dele dizendo que é o franguinho. Ah, mais um piadista. Franguinho, por favor, dê suas configurações finais. Fale mais alguma coisa de South Park. E se quiser fazer o jabá para aquele seu site lá, pode fazer. Eu posso pular direto pro jabá? Não, tem que fazer a configuração final, senão não vai jabá. Não, é que você é marrento, você é convidado. Pô, mas quem tá mandando, desgraçado? Então, tudo bem, eu queria dizer... que South Park é uma série muito interessante, principalmente pelas críticas que ele faz de um modo bem irônico à sociedade atual. Um episódio que eu acho bem interessante é aquele em que o Cartman não consegue esperar o Nintendo Wii, faltam 7 dias para lançar, e ele se congela. Ele acorda, acho que 3 mil anos depois. É muito bom, muito bom. E nesse episódio, o legal é que, assim, é uma sociedade futura onde não existem religiões. É engraçado a gente perceber que os conflitos, tudo acontecem do mesmo jeito, só que dessa vez pra ver quem tem a teoria certa do início da raça humana. Então, é um episódio bacana. E, bom, vamos se fuder, agora vou fazer meu jabá. Pra quem não sabe, eu sou o dono, isso mesmo, eu sou o dono do site mrgdoinferno.com. É um site que, por sinal, é bem melhor que o DD. Olha que filho da puta, veja você. Se você tá cansado de MDM, Jovem Nerd, todas essas merdas, vem pro MRG, só tem uma galera interessante. Além de que tem duas pessoas do sexo feminino, o que só perde pro BDE, né? Que tem o Mo e o Fridio Sorg. Mas. Que filho da puta, esse moleque! Eu não tenho caso, Deus! Bom, não. A gente convidou esse cara pro podcast. Agora eu entendi. Agora eu entendi por que ele falou que o podcast que participa não vai pro ar. É teu filho, é bastardo teu também? Oi? É bastardo teu esse cara aí também? Olha. Cara, não. É pra você, senhor frango. É meu. Esse com certeza é do inferno. Esse é o N adotou agora, né? O inferno deu uma visitada lá na senhora Frango. Pera aí, porra, fica quieto. Frango, o endereço do seu site, rápido. Então, mrgdoinferno.com. Tá, inferno, você vai fazer uma edição do podcast. Não vai ter nenhuma menção ao MRZ do inferno no podcast inteiro, tá? Léo, rapidinho. O MRZI é tão melhor que o PDE que os integrantes de lá vêm fazer podcast aqui e eles não fazem. Desculpa. Gaguejou. Peraí. Vamos ser justos. Deixa eu dar uma olhada no podcast deles aqui. Peraí. Não tem podcast. Olha só que coisa. Quanto tá vendendo o site mesmo? Quanto tempo o site? Eu tô entrando no túnel, não tô ouvindo o franguinho mais, eu acho que ele caiu, vou derrubar ele. Quantos seguidores no Facebook o seu site tem? Quantas visitas diárias vocês têm? Ah, tá bom. Quando chegar a mais, 2.000. Dá? Fala. Pra encerrar, vocês sabem por que o link dele é franguinho do capeta? É porque o inferno comeu a galinha da mãe dele. Oi! E com essa elegância e essa fineza, essa sutileza, essa delicadeza, a gente encerra o podcast. O cara quer participar, aqui, acha que vai ser sutilizado? Ele quer se precisar? Toma no cu. O cara fica sentado na janela? Como assim? Não, ele quer sentar no topo? Cara, de todos os nossos convidados, o Frango foi que me deu o espírito mais rápido. Eu ainda estou aqui. É isso aí, garoto. Você me viu hoje. A gente tem que adotar esse moleque, cara. Vocês derrubaram ele mesmo, não? Oi? Vocês derrubaram ele, não? Não. Mentira, cara. Sacanagem. É que ele se engasgou com o Todinho. Por isso que eu tô falando, cara. O mundo é mais. Mo, você não é mais um menino, amor. Você já tem 20 anos, amor. Dá vergonha essa cara. Vai na casa dos pais. Vai procurar mulher. Quantos anos você tem, Freguinho? Fala pra gente. Oi, eu já falei, porra. Não, você falou que não interessava. Foi o que você falou. É verdade, você deu um monte de link na hora que perguntaram a sua idade. Tem 12. Ixa. Não. Eu tenho 15 anos. Nossa! Oh, é da idade do Gandalf, hein? Oh. É, cara. Nossa. Cara, na hora que vocês perguntaram a idade dele, eu imaginei o Frango falando. Eu tenho sim. Ele mostra as duas mãos abertas uma vez e uma só aberta de novo. Ele abre o webcam. Aqui que eu tenho, ó. Eu tenho assim, ó. Que bonitinho. Eu tenho, ó. Aí ele bota o dedinho assim, ó. Vai tomar uma dele e vai dormir, vai. Frango, por que vocês têm uma sessão chamada Glory Hole, cara? Porra! Então, eu fiz o Vestalo, mas uma das pessoas que posta no site é o Vestalo. Acho que isso deixa subentendido. eu imaginei que fosse algo relacionado a isso. Aliás, eu tenho aqui um negócio pra vocês. Ah, eu esqueci, calma. Olha, Alzheimer com 15 anos é complicado, hein? Eu botei no Facebook do bairro também. Cadê? O outro post teve 28, cara. Por falar em Facebook, Mo, nos disseram, não sei quem, não vou dizer quem foi, nos disseram que você tava online no Facebook e na hora que a gente tava gravando o podcast. Que foda! É verdade, filho da puta. Me explica essa porra, Batman. Não, senhor, que o franguinho, essa bicha fofoqueira, certo? Falou, né? Caguei animal. Eu falei contigo que era uma o animal. Tive que sair, cara. Não foi, eu não tava hoje no PC, não tava mesmo. Foi problemas técnicos. Ele falou exatamente o seguinte, falou, eu tava falando com o Mo, eu perguntei pra ele se ele ia gravar o podcast. Sim, eu disse que ia, sim. Exatamente, ele ficou offline. Falou que não ia gravar merda nenhuma e que no BD só tem fusão. Falou? Você não falou isso aí, Franco? Falou? Falei e repeti na cara se você quiser. Moleque tem saco roxo aí. Aprende, Mo. Frango, o que são gônadas? Fala. Porra, não pode. Eu posso te explicar o que é um lipídio, o que é uma lamela média, mas se você perguntar o que é essa porra, eu não vou saber explicar. O Dadá saiu melhor nessa, hein? Dadá 1. Franguinho 0. Frango, só letra e ovo. Você tem gônadas nas mãos várias vezes todos os dias. Você é punheteiro, Frango? Se você for punheteiro, além de gônadas, você vai ter gametas nas mãos. Ah, não, gametas eu sei o que são. Você é punheteiro, Frango? As perguntas que o inferno faz, né, cara? Hein, Frango, você toca quantas por dia? Cara, o inferno ainda tá gravando. Eu aposto o que vocês quiserem.